Para você nesta data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to this day. Happy birthday to life.